paranoia, paranoia. Muitos olhares atraem coisas diversas, coisas perversas. Agora eu carrego uma mira na nuca e outra na testa. Reclamar daquilo que queria não é algo que presta, mas por agora é o que me resta, segue a festa. Eu não sou seu amigo e não se sinto ofendido, mas eu não gosto que forcem intimidade comigo. Eu prefiro ficar sozinho do que ter meu espaço invadido. Tenha postura e respeite seus ídolos. Agora trabalho comigo, infelizmente envolve dinheiro. É da minha arte que hoje eu tiro meu sustento. Não me peça minha opinião e nem atenção. Isso eu odeio, não vai ser eu que vai revelar seu talento. Eu sou um cara legal até o capítulo 2. Mantenha a distância e me agradeça depois. Eu só quero perto aqueles que me comprariam arroz. Eu não conheço quem me escuta, logo paranoia. Paranoia, desconfio das intenções das pessoas. Então por favor me respeita nessa porra. Não sei se amam ou se querem que eu morra. Se ela só quer me dar ou me amar, bem que se foda. Paranoia, desconfio das intenções das pessoas. Então por favor me respeita nessa porra. Não sei se amam ou se querem que eu morra. Se ela só quer me dar ou me amar, bem que se foda.